Abra comigo a sua Bíblia, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Esta foi a primeira ministração do pastor Abe a nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Repita comigo o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Vira para o seu irmão e vamos dizer uns para os outros. Portanto, se você está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmão, eu disse do sincronismo perfeito de Deus. Deus falou comigo segunda-feira e a partir da quarta à noite foi me dando tanto ensino sobre ser ou fazer. Eis a questão. O primeiro ensino foi exatamente este. Como é que nós enxergamos cada irmão? Como é que nós vemos uns aos outros? E podemos trocar a palavra irmão por parente, por vizinho, por colega, qualquer coisa. Como é que nós vemos aquele que está perto de nós? Com que olhos nós enxergamos? E o que mais me impactou foi exatamente esta verdade da segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. E a única coisa que Ele vê quando olha para nós é o Cordeiro, o Filho dEle, que pagou o nosso preço e nos comprou. O seu espírito que habita no nosso espírito. Mas ele não vê nossos erros, ele vê nossos erros, ele sabe dos nossos defeitos, mas ele faz isso que ele ensinou: não conhecemos ninguém segundo a carne. Em outras palavras, Deus olha para mim e para você e separa o que é a natureza pecaminosa do que é o Espírito alcançado pelo Espírito de Deus. Tanto quanto nós fazemos nesta terra. E vou dar o exemplo. Se nos relacionamos com alguém com quem tivemos um primeiro contato, mediante um ambiente de interesse, de boas expectativas, de boas impressões, nós temos o contato primeiro com as qualidades daquela pessoa, com as coisas boas daquele indivíduo, e começamos a destacar aquela pessoa de todos, principalmente dos que vivem conosco o tempo todo, por causa das qualidades. Se nos aprofundarmos um pouquinho mais neste relacionamento, vamos começar a perceber alguns pequenos defeitos. Mas se o relacionamento continuar superficial, nós ainda conseguimos separar o que é um defeitozinho, uma coisinha, das qualidades. Então nós podemos manter o relacionamento porque conseguimos separar. Não, é, ele tem aquilo, mas não, tudo bem, tá, tá. Mas se aprofundarmos o relacionamento a ponto de irmos conhecendo os defeitos e experimentando os defeitos de alguém, nós vamos começando pela nossa própria natureza pecaminosa a misturar as duas coisas e só enxergar alguém de acordo com os defeitos que vemos. Nós ministramos isso aqui semana passada. Então, precisamos nos conhecer e saber, é natural que todos nós olhemos para alguém e vejamos da forma carnal, humana, terrena, tudo o que o indivíduo é. Se foi um momento inicial de boa impressão, a gente tem um engano achando que ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, ela é a pessoa mais fantástica do mundo. Se o tempo de relacionamento se aprofunda, as experiências se aprofundam, nós vamos descobrindo os defeitos, nós vamos começando a... mas não é assim. Gente, que decepção que eu tive. Meu Deus do céu. Eu estou decepcionado. Como se nós tivéssemos sido pegos de surpresa por uma transformação repentina do indivíduo. E, na verdade, não houve nenhuma transformação repentina do indivíduo. Só aquela característica é que ainda não havia sido conhecida. E, pela fantasia da mente, a gente imaginou, o sujeito é maravilhoso, é uma coisa assim, gente. Aí vem o Senhor e nos ensina, olha, a ninguém conheceis segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? É exatamente conhecer apenas estes aspectos físicos, tanto qualidades como defeitos. Mas o Senhor está dizendo que não é para conhecer? Como é que é? Mas como é que é isso? Nós não, é impossível, nós vamos conhecer todos nessa dimensão física. Mas Paulo está nos ensinando, você terá que desenvolver uma característica em você que pertence a Deus, de olhar para todos e ver em todos a pessoa de Cristo. Não é uma tentativa humana de ver os acertos, as qualidades do indivíduo e tentar fazer com que aquilo seja mais forte. Não, eu vou ficar olhando para as qualidades dele, eu vou esquecer os defeitos. Não é essa tentativa humana, porque isso continua sendo conhecer pela carne. Mas é olhar para cada um e dizer, este indivíduo, esta pessoa, esta mulher, este homem, foi comprado pelo sangue de Jesus, pertence a Jesus, e não importa as qualidades, não importa os defeitos, ele é de Jesus. Aí o negócio vai apertando, porque não é assim que a gente vive na prática. Quando nos aproximamos do defeito de alguém e quando somos afetados pelo defeito de alguém, aí a gente fica... Se não fomos afetados, mesmo que saibamos, a gente até passa por cima, mas se fomos afetados, se levamos prejuízo, aí então o negócio fica... E aí fica quase impossível a gente olhar para alguém assim... A gente talvez até faça, por uma questão de modos, de princípio, de educação, né? Conveniência, ética. Mas o Senhor está nos ensinando, filho, eu quero que você seja mais do que faça. Primeiro, que você seja igual a mim. O Senhor disse para sermos discípulos dele. O Senhor nos chama a sermos discípulos de Jesus. Discípulo é igual a Jesus. E Jesus é assim, Deus é assim. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o propósito do Senhor é que nós sejamos restaurados à imagem e semelhança dele, tendo características divinas em nós restauradas. Olhar para as pessoas, para as vidas, com outros olhos. Isso é conhecer segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque esta pessoa é nova criatura.